numa terra onde diz que tudo é maravilhoso. Então venha para o nosso paraíso e você verá pessoas passando necessidade, onde a carência não escolhe idade. Periferia é o nosso paraíso. Verão a turistada invadindo as praias. E no continente, rapaziada, fica acontecendo com a burguesada chegando na cidade sorridente, pensando que aqui não tem bandido mais. Os jornais locais escondem a violência por aqui. A playboyzada sobe o morro para comprar farinha, injetando nas suas veias, entupindo sua narina, acabando com a sua vida, que foram dadas de mão beijada. Mas que nada, o problema não é esses seus, mas que cai nessa mesma roubada. Grande diferença que a playboyzada tem dinheiro pra comprar, e os mans pra conseguir tem que roubar. Aqui eu faço o meu lado, quando a pilantragem come os caras fura e joga no mato. A polícia não liga, logo arquivo o caso, pois é tudo periferia, fica na mesma. As cartas estão em cima da mesa. Periferia não importa o lugar, esse é o nosso paraíso, véi. Periferia não importa. Drogado, mãe desesperada, o samango evadir o seu barraco de madrugada, a procura de droga empacotada pra consumo. Foi seu filho é suspeito de tráfico, mas ele sacou a parada. Saiu batido pra outra quebrada, acostumado a fugir desde guri. Várias fugas no centro de internação, sou Lucas. Outro futuro se dava pra imaginar. Apertaram o gatilho, anunciaram a madrugada. Mais uma mãe desesperada. Será que foi para o meu filho que essa bala foi direcionada? Madrugada sangrenta, houve várias, várias mortes e um monte de ferido, na mão da polícia ou dos bandidos. Canela roxa pelo cacetete, cabeça jogada contra a parede, não importa. Direitos violados, seres humanos espancados pela DQPM cobra. Periferia não importa o lugar, esse é o nosso paraíso, véi. Periferia não importa o lugar, esse é o nosso paraíso, véi. Periferia não importa o lugar, esse é o nosso paraíso, véi. Periferia não importa o lugar, esse é o nosso paraíso. A realidade daqui eu sei que é assim. Crianças que matam, escola sem aula, moradia precária. Não importa como está, esse é meu paraíso e sempre será. Aqui estão meus amigos, meus chegados, alguns vivos, outros finados. Adílio, Alex, Marlon, aquele abraço. Pablo, confesso que não entendo por quê. Que só as pessoas boas têm que morrer. A saudade é forte e aperta demais. Vou mostrar, porque sinceramente não me enquadra beira-mar. Lá não tem pelada no barrão, viva na bar. Racha de peão, rapaziada, trocando ideia, bebendo cerveja, jogando sinuca no boteco da área. Periferia não importa o lugar, esse é o nosso paraíso, véi. Periferia não importa o lugar, esse é o nosso paraíso, véi. Periferia não importa o lugar, esse é o nosso paraíso, véi. Periferia não importa o lugar, esse é o nosso paraíso, véi.